You had to go away. Yeah. Antenna Web. Antenna Web. Don't do it, you do it, do it, you're doing it well. Minding my business, doing what I do. I wasn't trying to look for anything. All of a sudden, couldn't take my eyes off you. I didn't even know if you could tell that you had me in a day saying, what the hell? Here's my name, number, baby, just hit myself. Loving everything you do, cause you do it well. Don't know what you got me thinking. You ain't even trying to play me, boy. You're so good and you're so fine. Got me saying crazy things. Listen, I ain't never met a man like that. No. So far, so fast. No. You can turn me on, throw me on track. When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well. I ain't never met a man like that. No. I ain't never felt so far, so fast. No. You can turn me on, throw me off track. When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well. Oh, yeah. Hey. Oh, yeah. Let me tell you how it's gonna go. You and me gonna need a little privacy. I don't wanna do the dance, no, do-si-do. I need a one woman man 7 days a week. Quit trying to play a cool boy, make it move. I told you how it is, nothing to lose. You been staring over here all night for free. And I ain't taking cash or credit, just a guarantee. There ain't nobody else but me, boy. You ain't even trying to play me, boy. You're so good and you're so fine. Got me saying crazy things. Listen, I ain't never met a man like that. So far, so fast. No. You can turn me on, throw me on track. When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well. I ain't never met a man like that. No. I ain't never felt so far, so fast. No. You can turn me on, throw me off track. When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well. Hey. Yeah. Oh. Baby, no need for false pretenses. Think you just shocked me too. My senses, everything that you do feels right. Do it, do it, do it all night. I ain't no need for false pretenses. You just think you shock me to my senses. Everything that you do feels right. Do it all night. I ain't never met a man like that. No. I ain't never felt so far, so fast. No. You can turn me on, throw me off track. Cause you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well. Con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero, ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Entregaba con un permiso para así romperme el alma. ¿Qué hiciste? nuevo en mi universo. Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento. Ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste. Surgiram em 1998 e de imediato marcaram a diferença no panorama musical português. Eles são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais uma edição do Tempo de Antena e dão pelo nome de Santa Maria. Conversamos na passada segunda-feira, dia 8 de agosto, com a vocalista Filipa, que já antes do Santa Maria integraram outro projeto musical. Mas há 13 anos que Filipa está com os Santa Maria, na altura da fundação do grupo. Ficamos a conhecer um pouco mais de como surgiu este grupo e como surgiu o caminho pela Dance Music, algo inovador ainda hoje em Portugal. Não perca este e outros motivos de interesse nesta edição do Tempo de Antena, no próximo dia 19 de agosto, por volta das 17 horas, em que vamos exibir a entrevista com Filipa, vocalista dos Santa Maria. Grupo Santa Maria em entrevista à Rádio Antena Web na próxima sexta-feira, dia 19 de agosto, em mais uma edição do Tempo de Antena na Rádio Antena Web, a partir das 5 da tarde. Everybody. Aos sábados, na Antena Web, levamos-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Na Antena Web não queremos que lhe falte nada e por isso mesmo trazemos-lhe suplemento musical. Um programa abordando um género musical que não houve, ou um momento radiofónico abordando uma época que numa determinada semana não foi ao ar. Um ouvinte que verá realizado o seu pedido com 60 minutos de música num determinado género ou época. Estes e outros motivos farão de suplemento musical um momento único na sua estação preferida. Suplemento musical aos sábados às 8 da noite na Antena Web. Falta-lhe energia para começar bem o fim de semana? Então venha para o Pop and Dance. Um programa cheio de boa energia e muita disposição. Todos os sábados a partir da 1 da tarde. Pop and Dance,

should be. I pushed you far away, and yet you stayed with me. I guess this means that you and me were meant to be. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. see the lonely thing. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's in this, think you ought to know. Doesn't matter if you're born and out of control. All that mercy is that you treat me right. Give me all the things I need. Thought you'd understand, baby, credit cards are in romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. See inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. Antena Web, sintoniza-te.